galera, eu sou o Bessa e estou aqui mais uma vez com ele, Mr. Play. Olha aí, hein, já... É o que, é o quarto programa que eu participo? Deve ser. Por aí, já sou da casa, hein, acho que eu já posso falar que eu já sou da casa já, né? Já podia pedir música desde o último episódio. Nossa, é verdade, esqueci. No final eu peço uma música. Tá certo, então. E aqui nós estamos, já falamos, né, pela quarta vez com... O E Aí Vamos Ver, pela primeira vez, falando de um filme que não é da DC, mas falando de um filme que é da Disney agora, né? Falando de um filme que foi lançado no final do ano passado, como a gente tinha combinado no episódio 3 aqui, falando sobre Esquadrão Suicida. Estamos dessa vez agora falando sobre Star Wars, O Despertar da Força. Que delícia, que delícia. Cara. Você aí, ouvinte, já sabe que o E Aí Vamos Ver é quinzenal, ou seja, de semana sim, semana não. Engraçado, né? Todo mundo fala quinzenal, mas na verdade é de 14 em 14 dias, né? É pra ficar bonito, né? Dar aquela arredondada. Lá no Playcast a gente também é quinzenal, mas é de 14 em 14 dias, né? Ai, ai, ai. Essas coisas. Isso aí deixa passar, né? Deixa passar. E se você ainda não visitou o nosso site, então dê uma olhada lá, www.nerdicesabessa.com.br, que lá nós temos outros podcasts também de videogame, temos os nossos episódios anteriores aqui do E Aí Vamos Ver, temos um monte de coisa lá pra você ouvir também. Beleza, galera? Então vamos logo para o episódio, vamos logo falar de Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Exato. A galáxia está contando com a gente. Usaremos a força. Não é desse jeito que a força funciona. Cara, me diz uma coisa, olha só. Pois não. O que, que você achou logo de início, assim, quando a Disney foi comprada... Quer dizer, quando a Disney comprou a Lucasfilm? Cara, olha só. A Disney, né, quando... Vamos só abrir um parênteses aqui. Quando ela comprou a Marvel, gerou todo aquele furdunço de que, ah, agora o Mickey vai estar nas histórias do Hulk. Agora o Pato Donald vai estar abraçado com o Capitão América. E quando a Disney comprou as empresas do George Lucas, né, comprou a propriedade intelectual do Star Wars, comprou tudo, gerou também um pouco esse murmurinho, né? Mas só que assim, a Disney, ela é uma empresa que visa o lucro. Ela não ia pegar Star Wars e transformar numa coisa, vamos dizer assim, totalmente infantil e colocar Mickey e Pato Donald lá. Então, quando eu fiquei sabendo da compra, né, dessa compra bilionária de Star Wars, de toda a propriedade intelectual do George Lucas, cara, eu confesso que eu fiquei assim, né, um pouco abalado, né, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Às vezes pega e congela, né, guarda na geladeira, enfim. Mas logo que comprou, já anunciou que ia ter Star Wars Episódio 7, aí acabou. Aí eu falei, vem e taca em mim logo essa... taca em mim logo Episódio 7 com força, cara. Porque é o que eu quero ver, Episódio 1, 2 e 3, né, a gente vai falar mais à frente, não é lá essas coisas. E o próprio George Lucas falou que não iria fazer, né, o Episódio 7, tinha encerrado ali. E a Disney já veio, já falou, não, a gente vai fazer Episódio 7, então eu fiquei muito feliz, né, depois dessa notícia que ia ter Episódio 7, e confiante. Confesso que eu fiquei bastante confiante, o que não é muito bom, né? Você gerar muita expectativa antes de ver o filme, sempre pode ser um perigo. Você pode sair muito decepcionado do cinema. Bom, primeiro, desculpa aí, ouvintes, vai haver alguns barulhos de fundo aqui quando eu for falar, porque tá rolando alguma festa por aqui, infelizmente, o horário de gravação que nós temos ocasionou com esta desgraçada dessa festa, né? Mas enfim, falando de verdade de Star Wars, cara, não tem como não gerar expectativa, né? Quando a Disney comprou lá, né, a Lucasfilm, tudo que envolve ali as empresas do George Lucas, né? Não tem como não gerar expectativa. A compra foi ali em 2013 e o episódio 7 saiu no final de 2015. Foram dois longuíssimos anos, né? Com três trailers, se não me engano. Sim. E, cara, foi uma coisa de louco aqueles dois anos ali. Tome livro, tome HQ, tome aí o desenho novo, né, Star Wars Rebels, que eu acho maravilhoso, mas não é pra todo mundo. E, cara, é incrível, eu achei incrível. Sim, até porque a Disney nem demorou, né, porque esses dois anos aí, né, 2013 e 2015, foi o tempo pra já escrever o roteiro, começar as filmagens, a pós-produção. Então, assim, ela já comprou pensando em dar continuidade nesse projeto, né, que, cara, pô, se você não não gosta de Star Wars, amigo, você que tá ouvindo, cara, poxa, faz um esforcinho, cara. Às vezes, né, tem um preconceito, porque pega os filmes lá de 77, os efeitos não eram lá muito bons, né, tinha todo aquele problema de orçamento. Cara, dá uma chance, porque é uma saga, assim, que revolucionou todo o sci-fi do cinema, enfim. Cara, eu não consigo expressar, sabe? Tô tentando aqui, mas não consigo expressar o quanto eu gosto de Star Wars. É, cara, uma coisa interessante, né? As pessoas, assim, que não gostam de Star Wars, eu até entendo. Por quê? Atualmente, nós temos aí uma série de TV que é aclamada, causa um alvoroço danado em todas as mídias. Quando é lançado um episódio novo, nossa, a HBO deve ganhar milhões toda vez que um episódio novo de Game of Thrones é lançado. Mas eu tenho, não é um preconceito, é uma preguiça de assistir. Não porque ela já tá na sua sexta temporada agora, mas é porque tá todo mundo falando tanto, cara, que assim, eu já acabo conhecendo a série mesmo sem assistir. Aí eu meio que sinto, pô, eu não preciso assistir, vai todo mundo me falar mesmo. Fica meio assim, cara, não sei, eu fico meio com preguiça de acompanhar essa coisa, de tá todo mundo falando da mesma série, né? Uhum. O que não acontece com Star Wars, porque Star Wars pra mim é mais antigo do que essa minha, da minha preguiça por assistir coisas que tá todo mundo falando no momento. Eu comecei a ver Star Wars lá no episódio 1, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, cara. E desde então eu já comecei a ficar muito fã por Star Wars. Eu lembro que naquela época ali, mais ou menos, começou a sair umas figurinhas nos fandangos aí da vida, nos biscoitos da vida. Não lembro exatamente se chegou a ter Tazos, mas eu lembro que tinha umas besteirinhas assim em biscoitos, né, como é daquela época. E caramba, eu tinha um monte, tudo da mesma época, né, quando eu tinha ali uns 10 anos, 9 anos mais ou menos. Foi aí que despertou a minha paixão por Star Wars. Cara, e todo mundo, você pode ver que todas as grandes empresas e todos os lançamentos de Star Wars, né, as empresas de brinquedo, de sabe, as revendedoras, né, eles lucram muito em cima disso porque é algo que vende. É algo que realmente vende, cara. Sabe, se não me engano, no episódio... É porque tem, né, é o 4, 5, 6, depois vem 1, 2 e 3, né, essa trilogia maluca aí do George Lucas. Mas acho que no episódio 5, mais ou menos, os produtos começavam a ser vendidos sem ter o brinquedo na caixa. Não, foi logo no primeiro, foi logo no episódio 4. Foi no episódio 4? Eles vendiam... Só a caixa, né? É um cartão. Era pré-venda. E dizia lá, você vai ter este brinquedo no dia tal. E foda-se. Exato, porque não tinha, né, não tinha mercadoria, o mercado não tava dando conta de tanta coisa que tava sendo vendida, né. Então ele falou assim, ó, toma aqui essa caixa, esse cartão, quando sair você vem aqui buscar o seu brinquedo. E a pessoa saia da loja só com a caixa do brinquedo, cara, deve ser algo muito ruim, cara, você sair só com a caixa do brinquedo, sabe. Então, até hoje, após o episódio 7, por exemplo, eu fui um dos caras que fui na Re-Rap comprar um Kylo Ren, sabe, tamanho mini, assim, pra deixar de enfeite aqui no... Tá até aqui do meu lado aqui, porque é um hype, né, cara? Acaba gerando um hype, todo mundo gosta e gera dinheiro, né? Tem muito dinheiro envolvido. Nossa, nisso. Nossa, demais, cara. A Riachuelo lá começou a vender umas coisas de Star Wars. Cara, eu nunca imaginei que a Riachuelo ia vender produtos de Star Wars. Tudo bem, é uma mega franquia, mas, cara, é uma coisa tão nerd, tão nerd. É aquela coisa... Não é pouco nerd. Star Wars é muito nerd. É muito nerd. Muito, muito. É muito e... Cara, muita gente gosta, sabe? Às vezes tem gente que nem é de acompanhar, sabe? Que nem a gente aqui, né? Por exemplo, que acompanha o mundo geek, as notícias, os filmes, sabe? Mas falou Star Wars, a pessoa, ela, sabe? Ela tem autoridade pra falar porque é uma coisa que ela gosta. Então Star Wars, ele se diferencia muito nisso, porque é um universo que é um universo único. Não é uma Marvel, não é uma DC, que o universo inteiro se conversa, são vários heróis, mas que eles se conversam ali. Não, é uma galáxia muito, muito distante, e ali acontece todas as histórias e aquilo dali você aceita, sabe? Não tem, por exemplo, como que construir a Estrela da Morte? Não importa. Não importa, cara. O importante é que ela tá ali e acabou. Você compra aquilo. Você fala, não, a Estrela da Morte existe. É aquela galáxia, é o jeito que eles trabalham. E você compra aquilo. Então muitas pessoas têm esse carinho por Star Wars justamente por causa disso, entendeu? Por ser uma coisa única, por ser um universo único, não precisar depender de terceiros, sabe? Você não precisa ficar explicando muita coisa também. Recentemente tiveram dois filmes, não são a mesma pegada, né? Mas recentemente tiveram dois filmes de sci-fi que foram altamente criticados, né? Que foi o Gravidade e um outro com o McConaughey. Interstellar. Não tem a mesma pegada de Star Wars, né? Esses dois são muito mais focados em sci-fi do que Star Wars. Mas é engraçado como assim, nesses dois filmes, né? Gravidade e Interstellar. Uhum. Os cientistas aí, né? Eles criticam fortemente a falta de... Como é que eu vou explicar? Credibilidade que as coisas são mostradas ali, né? Eles dizem com todas as palavras que aquilo ali ficaria impossível de acontecer por tais motivos. E isso não acontece com Star Wars. Ok, guardadas as devidas proporções, não chegam nem perto de ser a mesma coisa. Mas é difícil você ver aquela coisa de, hein, em Star Wars tem som no espaço. No espaço não devia ter som. É muito mais complicado você ouvir esse tipo de crítica em Star Wars do que em qualquer outro filme. Eu ouvi isso quando eu era criança, de uma professora minha. E, cara, pra mim aquilo ali já não era mais uma professora. Pra mim aquilo ali era uma anta. Porque uma pessoa não conseguir diferenciar um filme da realidade, naquela minha cabeça de criança, né? Um filme de uma realidade... Quando ela assistiu da Atena. Então, cara, pra mim aquilo ali já não era uma professora mais, né? Aquilo ali pra mim já era uma anta. Manda ela assistir da... Se ela quer realidade, manda ela assistir o Linha Direta, o da Atena. Lá é realidade, lá as coisas funcionam. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Quando eu falo em episódio 1, 2 e 3, o que vem à sua cabeça? Tristeza. Que isso, cara? Não é tão ruim. O episódio 3 não é tão ruim assim. O episódio 1 não me desce. Não me desce. Anakin criança. Jar Jar Binks. Ai, cara, me dá até um negócio. Porque podia ser um filme muito bom. Podia ser um filme muito bom, sabe? Eu até compraria a ideia, né, na época, se falasse assim, ó, a gente vai fazer um filme, tá? Vai ser o passado do Darth Vader, como que ele se transformou em Darth Vader, tá? E, ok, eu compraria, né? Mas aí, eu acho que infantilizaram demais. É uma coisa muito... Quando eu vejo Jar Jar Binks, me bate uma tristeza, sabe? Meu estômago embrulha. Porque é algo muito ruim, cara. É algo muito ruim. No episódio 2 e 3 já melhora, entendeu? Já melhora. Ali não tem Anakin criança, o Anakin cresceu, né? Enfim, a história se desenrola muito melhor. Tanto é que quando as pessoas recomendam pra quem nunca assistiu Star Wars, elas recomendam geralmente o episódio. Você começa por episódio 4, 5, aí você assiste episódio 2, 3 e já vai pro 6. Corta o episódio 1 porque não tem relevância. Sabe? Tem muito, assim, muita importância pra você entender a história. É claro, se você é nerd, você gosta de tá por dentro de tudo, você vai assistir o episódio 1. Mas você pega uma pessoa que não entende, que não liga muito pra isso, você passa essa sequência que é muito melhor, né? Porque se ela for começar a assistir o episódio 1, ela vai achar que todos os outros episódios é uma tosqueira, né? Mas não, na verdade, não é bem assim que funciona. Então, pra mim, cara, se não tivesse o episódio 1, se tivesse só o 2 e o 3, tava ok, fecharia, compraria o box numa boa. Mas temos aí o nosso querido Anakin criança. Eu vejo a importância do episódio 1, porque você tem ali o crescimento do Anakin, né? Você tem ali como é que ele cresceu naquele ambiente ali, completamente hostil pra ele. Você tem uma das melhores cenas da década de 90 de ação, que é aquela corrida de pod, que eu acho a melhor cena entre os episódios 1 e 2... A melhor cena pra mim é a corrida de pod. Logo depois vem uma outra cena do episódio 1, que é a luta de sabre de luz entre o Qui-Gon Jinn, o Obi-Wan e o Darth Maul no finalzinho do episódio ali, que é, porra, Darth Maul pra mim é o melhor vilão da nova trilogia ali, do episódio 1, 2 e 3. E a terceira melhor cena dentre esses três episódios é a primeira cena do episódio 3, que é aquela batalha, uma das primeiras cenas do episódio 3, não sei se exatamente se é a primeira. A batalha espacial ali. Não lembro exatamente onde é, mas tem uma batalha espacial excelente no filme. Então, eu vejo a importância, assim, do episódio 1, e também, claro, né, do episódio 1, 2 e 3. Mas, assim, todo mundo costuma criticar muito o episódio 1, e eu vejo a importância dele, sim. Não é um grande filme. Toda aquela coisa de política envolvendo ali Star Wars, envolvendo a Federação de Mercado lá, Comércio, Federação de Comércio, eu acho muito, muito, sabe, muito, muito chato, muito não Star Wars, sabe, isso não é feeling de Star Wars, pelo menos nos filmes, mas tem coisas que são legais ali, sim. Eu não consigo. Eu tô tentando ver ponto positivo, mas eu não consigo, cara. Me desculpa, mas pra mim, da partir do 2 em diante, é o que eu consigo considerar, cara. É, tudo bem, tem lá o Anakin criança, mostra que ele é filho da força, né? Não foi. Não tem pai. Não, isso aí é horrível. É, mas pra você ter uma ideia, eu adoro a luta final do Obi-Wan com o Anakin. Ah, sim, também. No episódio 3. Ótimo. Né, que eu acho irado, eu gosto, eu acho, sabe, ali você vê que não é um filme de criança, né, por mais que pareça, mais que as pessoas às vezes pensam, ah, é um filme de criança, não sei o que. Não, ali você vê um filme sério, cara, você vê o cara corta o braço, corta a perna, entendeu, e deixa lá pra morrer. Aquela cena, eu gosto, eu me amarro naquela cena, sabe, mas pra mim, assim, na minha opinião, eu só considero mesmo episódio 2, 3 e por diante. Who are you? I'm no one. E episódio 4, 5 e 6, cara? O que que vem à sua cabeça quando a gente fala de episódio 4, 5 e 6? Aí eu já entro nas nuvens, sabe? Aí eu já só respiro, sabe? Já respiro melhor, meu estômago desembrulha, já fico um pouco mais sereno, cara. Eu confesso que o meu filme dos três, o meu que eu mais gosto é episódio 4. É um episódio que se conversa muito bem, ele tá muito bem fechado. E o final ali, né? Você fica naquela expectativa de, caramba, o que aconteceu? O que que vai acontecer, né? O que vai rolar depois disso, e é claro, assim, que a gente tem que levar em consideração que é o primeiro filme é de 77, sabe, ele sofreu diversas remasterizações e mesmo assim os efeitos continuam bem datados, então é um filme que você tem que ver o roteiro, você tem que entender a história, sabe, você tem que focar mais nesses detalhes do que nos efeitos especiais, porque se você for ver os efeitos especiais, cara, se for só pelos efeitos especiais, você não vai ver o filme, né, porque era o que tinha na época e é compreensível isso, né, diferente de hoje em dia que os efeitos estão aí, é só você fazer aí baixar aí um programa aí, um After Effects, você mesmo faz um efeito, sabe? E naquela época não, era muito mais difícil. Então é por isso que eu falo que Star Wars naquela época foi a grande revolução no sci-fi, porque justamente disso, ele abrir esse leque dos efeitos especiais, ele mostrar que sim, é possível você fazer um filme bom, com efeitos especiais, por mais tosco que era bom, dava pra você fazer, o público ia comprar, e quando me vem Star Wars 4, 5, 6, o que eu penso é alegria, é felicidade. Episódio 4, pra mim, foi o primeiro filme que eu vi no... quando a gente assinava aqui em casa, o Telecine. O episódio 4 foi o primeiro que eu vi aqui em casa, assim, não em formato VHS, né, na época ainda era VHS, mas foi o primeiro filme que eu vi de Star Wars na TV aqui em casa mesmo, né, antes até de eu ver o episódio... não, depois de eu ver o episódio 1 no cinema. Eu não entendi nada. Mas ali, com o tempo, eu ficando mais velho, aí eu comecei a entender algumas coisas. Mas assim, o episódio 3 saiu em 2003, se não me engano. Não. Acho que foi um por ano, né? É, o episódio 3 saiu em 2005. 2005 eu tinha ali 15 anos. Cara, só ali no episódio 3 que eu fui entender mesmo que a Padmé, né, os filhos da Padmé eram Luke e Leia. Porque antes disso, cara... Foi aí que eu entendi realmente quem era, né, a Padmé. Foi aí que eu entendi tudo que tinha aquela família ali, Skywalker, né, que é possivelmente aí até hoje Star Wars, né, os filmes são centrados na família Skywalker. Todo mundo fala muito do episódio 5, que é o melhor filme, né, o que o George Lucas teve menos dedo na direção do filme e tudo mais. Eu gosto, confesso que eu gosto mais do episódio 6, porque fecha toda aquela trilogia, né, fechava, né, até anos atrás, há poucos anos atrás, a história de Star Wars, né? Apesar daquela batalha ali com o Ewoks, que todo mundo critica severamente... Eu acho até legal, divertidinho, né? É pra criança. 1983, você tinha era um outro feeling. Era uma outra noção também, né? Com certeza. Era um outro mundo, né? Muitos anos atrás. É isso que as pessoas não compreendem, cara. Às vezes eu vejo gente criticando Star Wars pra, é um filme tosco. Mas, cara, calma. O filme é de 1977, o primeiro filme, sabe? Era uma outra visão, cara. Se você vai comparar os filmes de hoje em dia... Cara, não dá nem pra comparar. É pro público hoje em dia. Que nem daqui, sei lá, 40 anos, as pessoas vão ver Star Wars Episódio 7 e vão achar uma merda. Por quê? Porque já é um filme que passou, os efeitos vão mudar, como eles entregam as histórias vão mudar também, sabe? As pessoas não entendem isso. Elas falam, é um filme idiota, um filme tosco. Não, calma, entende, sabe? O filme é de 77, cara, ele é um filme datado. Imagine que você esteja em 1977 e os tipos de filmes eram daquele jeito. Compre essa ideia. É muito melhor do que criticar. Com certeza. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. E aí, né, como eu falei, em 2005 saiu o episódio 3 e 10 anos depois saiu o episódio 7. Eu acho que teve um pouquinho aí de forçação da Disney pra fazer essa coisa de 10 anos depois, né, cara? Não tem como não ter sido, né, cara? Pra sair logo 10 anos depois, eu acho que, assim, eles compraram a Disney num dia. No dia seguinte, eles sentaram lá, ou quem quer que seja o cabeça da Disney, sentou com a Kathleen Kennedy... Ela meio que faz a ligação entre a Lucasfilm e a Disney, né? Produtora do episódio 7. Uhum. Eles sentaram, beleza, vamos fazer o episódio 7. Já começa a procurar diretor, já começa a procurar roteirista, já começa a procurar ator e vambora, vamos correr. E tanto que, pô, 2 anos, cara, às vezes pra um filme de tamanho do Star Wars, 2 anos, eu acho bem pouco. Avatar, que todo mundo fala aí, ah não, Avatar muito melhor do que Star Wars, ganhou muito mais dinheiro, muito mais significativo. Avatar tá lá com James Cameron já tem o quê? 6 anos sem... Seis anos. Tudo bem, agora ele vai fazer 3 ou 4 filmes na mesma pegada, né? No mesmo take só, né? Mas não é a mesma coisa, cara. Eu acho que Star Wars é muito maior do que Avatar um dia chegará a ser. Eu acho que não dá nem pra ficar comparando, sabe? Uma coisa é Star Wars, um filme de 77, uma coisa é Avatar, um filme de 2009. Cara, é outro mundo, é outro roteiro. O que a gente vê hoje é a continuação daquela história. James Cameron fez um filme do zero, tudo bem. É o universo dele, ele tá criando o universo. Ok, concordo, até gosto do Avatar. Mas, cara, Star Wars é Star Wars. Avatar é Avatar, não vamos confundir as coisas, né? Eu também adoro Avatar. Sabe, tudo bem, fez muito, muito... Muito dinheiro, né? James Cameron é sinistro, o cara faz dinheiro pra caramba. E, cara, Star Wars, volta a dizer, Star Wars é Star Wars, é uma outra história, uma outra galáxia. Avatar é Avatar. Não vamos confundir as coisas, né? Nós não estamos aqui falando que não é uma comparação DC contra Marvel, né? A DC é muito melhor que Marvel. Avatar ali é um pouco menor do que Star Wars, mas Star Wars é Star Wars. Exato. Quando o Avatar fizer 6 filmes, aí foi comprado pela Disney também, aí a gente conversa. Vamos lá, vamos falar do episódio 7 em si, vamos falar dos atores aí, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher de volta, que trio, né, cara, que trio gostoso de se ver de volta em um filme de Star Wars. Trio gostoso, essa aí eu achei bem... Que trio gostoso. Cara, é bonito, é legal, sabe, você vê os atores retornando, a Carrie Fisher, que, né, outra pessoa, diferente da princesa a Leia dos primeiros filmes, é outra pessoa. Cara, Harrison Ford é o Han Solo pra sempre. Isso aí não tem nem como mudar, né? Porque o cara é o Han Solo. Ele é o Han Solo e Harrison Ford é um personagem, sabe? Tem até no Blade Runner, você vê o Han Solo ali. Não muda. Mas, cara, é legal trazer esse trio de volta. É um trio que, querendo ou não, vai ter que dar um fim, né? Porque que nem já deram um fim no Harrison Ford. Justamente por eles já estarem velhos. Justamente porque não se sabe até quando eles vão viver. O Harrison Ford aí tá quebrando perna a todo momento aí. Então, assim, infelizmente, né? É assim que funciona a vida, cara. Eles vão ter que aposentar essa equipe e dar continuidade na equipe que eles já apresentaram, né? Que é a Rey, o Finn, o Chewbacca, que pode ser qualquer pessoa, né? É uma fantasia, então, whatever. E, cara, Cara, ainda quando eu assisti Star Wars 7 no cinema, quando apareceu lá Harrison Ford com o Chewbacca na Millennium Falcon, cara, olha, meu coração até gelou, sabe? Porque é muito legal, cara. É muito bonito você ver, assim, esse retorno, sabe? A pessoa pode até achar que é um momento babaca meu, mas é um momento bonito. Foi um momento bonito ali. É, confesso que agora meus olhos meio que... caiu um cisco aqui no meu olho... Tá? Cara, é impressionante, né? Quando ele entra na primeira cena ali e fala, Chewie, we are home. Nossa, cara, nem me fala. E é foda porque, assim, é complicado, né? Você fazer um podcast de uma coisa que você gosta tanto e não ser passional. Não tem como. Não tem como. Eu tava pensando hoje, cara, eu vou fazer um podcast, vou fazer tranquilo, mas não tem como. Não tem como fazer um podcast sem ser passional falando de Star Wars. Essa já é a segunda vez que eu faço um podcast falando de episódio 7. Logo quando ele saiu, eu fiz um podcast falando tintim por tintim do filme, acho que durou mais de uma hora e meia, acho que foi quase 2 horas. Se bobear, foi mais de 2 horas. Falamos tudo do filme. E mesmo assim ficou aquela sensação de, cara, eu quero voltar a falar. Eu quero falar um pouco mais. Eu quero ter esse prazer de falar mais de episódio 7. É um ótimo filme. A gente vai falar muito mais dele, né? Vamos dar nota no final, como a gente sempre faz. É um ótimo filme? É um filme perfeito? A gente vai chegar lá. Agora, uma coisa que me deixou muito confuso foi aquela história, né? Antes, né? De, ah, não, o Luke vai ser isso. Ah, não, o Luke vai ser aquilo. Ah, não, o Luke é aquilo. Muita teoria que eu, sinceramente, não gosto de ler, ficar lendo teorias de coisas que podem acontecer, podem não acontecer e tudo mais. Uhum. Mas o que me chamou realmente a atenção foi o Luke com uma cena só, no episódio 7. A Carrie Fisher quase não aparece. A Aliança Rebelde parece que tá extinta, né? Eu não sou o maior leitor do universo expandido de Star Wars, mas parece que ela não existe mais. Agora tomou conta. É a Resistência, né? A Leia é uma das generais da Resistência. Exato, é. E o Harrison Ford. Aí fica aquela dúvida na cabeça. Por que que será que ele foi a parte principal entre esses atores mais antigos aí, né? Será que é porque ele é o melhor ator entre os outros, entre os três? Ou será porque ele queria morrer? É porque o Harrison Ford quer morrer desde o episódio 5. É, ele não quer, ele não queria fazer, né? É o que eu falo, é o Han Solo, é a postura do Han Solo, cara. A Disney chegou lá com o caminhão do Faustão cheio de dinheiro, ele falou, não, quero não. A Disney mandou 3 pra ele. Deve ter sido assim pra convencer o cara. Pra ele pensar só, né? Pra ele começar a analisar a ideia. Não foi nem pra fechar o contrato. Foi só pra ele pensar. Falou aqui, ó, tá aqui, 3 caminhões, tá? Tá aqui. Tem cheio de dinheiro aí, dólar, euro, tá? Você pensa. Aí depois a gente conversa. Ai, ai, ai. Eu tenho certeza que ele chegou, ok, eu faço, mas vocês vão ter que me matar. Tá, ali a gente sabe. Ali eu vejo várias coisas, né? Com a participação do Han Solo. Primeiro, ele tá velho. Não dá pra fazer muitos planos com ele, porque, sabe, infelizmente é assim, a gente não, ele pode morrer a qualquer momento e ferrar toda a história que a Lucasfilm / Disney tá criando. Segundo, ele também não tá nem um pouco querendo fazer, não tava nem um pouco querendo fazer o filme, né? Já pesa aí. E terceiro, cara, a Disney quer uma nova geração fã de Star Wars. Ela quer... No episódio 7, eu vejo assim, era 50% um filme pra fãs, lá desde o episódio 4, e um filme pra nova geração. Tanto é que, por isso que eles focaram bastante mais no Harrison Ford, no Han Solo. Porque era um personagem que todo mundo gostava, era um personagem que eles precisavam dar fim, por diversos motivos também pessoais deles lá, né? Que a gente nunca vai saber o que acontece nas internas. E era um personagem que precisava dar uma ênfase na história e mostrar que o Kylo Ren era um verdadeiro merda e que merecia morrer, né? Então, acho que assim, pra mim, no meu ver, era isso, sabe? Você precisa dar um fim nesse personagem pra você construir uma nova história com novos personagens, sabe? E continuar trazendo o público antigo, que é o público lá do episódio 4, pros outros filmes, né? Então, ao meu ver, era isso, cara. Infelizmente, ele morreu de uma forma bem trágica, né? Deixou o Kylo Ren com uma fama bem, bem escrota. Né? Mas ao meu ver é isso, cara. Era porque realmente ele tá velho, não tem como. Ele também não quer mais fazer os filmes e eles precisam focar no novo elenco pra uma nova geração. É, ele que já tem algum tempo aí que não faz muitas coisas, né? Desde 2010 ali, ele já não vem fazendo muitos filmes. Ele fez aí em 2013 ali o Ender's Game, o jogo do Exterminador, que, ok, eu vi o filme, não achei tão legal assim. Ele fez o Mercenários 3, ele tem um filme com a... não sei o que lá... ah, uma história... A História Incrível de Adaline, alguma coisa assim. Ele fez alguns outros filmes aí. E também tem dois filmes aí. Um que tá em filmagem ou pós-produção, que é a sequência de Blade Runner. Eu acho que ele tá no elenco, né? Tá sim no elenco. E tem um possível Indiana Jones 5 aí, que pode vir, pode não vir. Ninguém sabe, na verdade, né? Ele tá com quantos anos, mais ou menos? Ele tá com uns 70 anos? Ah, não, ele deve tá 80-aço já. Porque ele tá bem velhinho, né, cara? Coitado. Tá caindo aos pedaços. Ele é de 42, cara. 42? Cara, ele tá com 70. Meu Deus do céu. Tá explicado, então, por que aposentaram ele em Star Wars. Caralho, 74 anos. Ah, tá velhaço já. O cara merece agora, né? Descansar e curtir os bilhões que ele deve ter por aí, né? Exato. Que todo dinheiro dele tá guardado, deve curtir. Tá certo. Já fez bons filmes, fez excelentes filmes. Está na hora, né? Na hora de descansar. The Force is strong in my family. E aí também, né, temos os três principais da Resistência, que é o Finn, a Rey, a catadora de latinha, e o Poe Dameron. Cara, eu gostaria tanto que o Poe Dameron fosse um pouco mais focado, um pouco mais usado nesse episódio 7, que eu achei ele um personagem incrível. Eu li uma HQ dele, são 5 HQs, né, é uma minissérie chamada Império Despedaçado. Não é exatamente focado nele, mas no final ali a gente vê que tem uma relação com ele. E eu achei incrível. Gostaria que mais coisa fosse lançada em seu nome. Eu acho que agora a Marvel, né, que faz as HQs de Star Wars, quem produz as HQs de Star Wars, tá lançando uma HQ dele, uma minissérie dele. Eu ainda não comecei a ler, mas com certeza eu vou ler daqui a pouquinho. O Finn, eu achei incrível também, junto da Rey. Cara, esses três atores aí, eles conseguiram uma química, eles conquistaram mesmo os fãs, né? Nós aqui, claro. Da mesma forma em que o Luke, a Leia e o Han Solo conseguiram. Sim, eles têm um... eu não sei se isso é alguma macumba da Lucasfilm, mas eles conseguem conquistar, sabe? Eles conseguem te fazer acreditar que eles são bons. E aí, até o bromance do Finn. Do Finn com o Poe Dameron, cara, é irado, sabe? Os dois viraram super amigos de uma forma bem rápida, né? Mas é compreensível. E eu me amarrei na história, comprei os personagens também, a ideia deles. E, cara, eu particularmente não vi defeito, né? Apesar de ter sido o primeiro filme com eles, a gente vai ver o episódio 8 daqui a pouco, né, daqui um ano. E, cara, eles foram excelentes, eu gostei da atuação, principalmente da Rey, que é uma personagem forte, é uma personagem que sabe, não se deixa elevar, né, por mais que ela cresceu sozinha, foi abandonada, ela é uma personagem que te conquista. E eu também gostei do Finn, gostei da participação dele, como é que ele atuou, o John Boyega foi excelente também. E concordo com o que você falou, o Poe Dameron não teve tanta participação no filme, né, quanto deveria ter, mas eu acredito aí que agora no episódio 8 ele deve aparecer mais, viu? Por favor. E não chega a ser um ator, né, mas é um dos personagens mais carismáticos que eu já vi no cinema em si. Ousaria dizer que é um pouco mais carismático até do que o R2-D2, que é o BB-8, né, cara? Que droidezinho que você quer só apertar e dormir com ele, cara. Que droidezinho incrível. Ah, eu gosto do BB-8, eu achei ele é real, né? Não é CGI, ele é real, ele existe mesmo, o mecanismo dele, isso que é irado, isso que eu gosto de Star Wars, cara, é muito efeito prático, sabe? E mais ainda, meu coração está reservado para R2-D2, que pra mim é o melhor Jedi Porque o R2-D2 é um Jedi, aquele cara ali, é um Jedi. Ninguém tira isso da minha cabeça, que ele é um Jedi. O cara resolve tudo, ele contém a força dentro dele. Mas o BB-8, cara, coisinha mais fofinha, né? Coisinha mais gracinha. É incrível, realmente, o BB-8. E é legal, só um parênteses aqui, que é legal que o BB-8, cara, ele tem expressões, né? É irado como que eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Você consegue ver quando ele tá alegre, você consegue ver quando ele tá triste, você consegue ver quando ele tá assustado. Só pelas reações dele, assim, cara. O pessoal mandou muito bem, vai. Uma salva de palmas pro pessoal aí, que ele mandou muito bem na criação. Muito do BB-8. Por causa do efeito sonoro também, né? Os efeitos sonoros são incríveis. Sim. Teve um momento lá que o Finn dá um legal, né? Dá aquele sinal com a mão fechada, os quatro dedos fechados e o polegar. Pra cima, né? E o BB-8 coloca aquela, tipo, um tipo de isqueirinho assim pra frente, como se fizesse tão bem, né, cara? Incrível, incrível. No cinema foi o ponto alto. Eu assisti na estreia, foi o ponto alto que todo mundo riu. A Rey, cara, uma coisa que me chamou bastante atenção na Rey foi logo nas primeiras cenas dela ali, em que o Finn pega na mão dela e ela fala: o que você tá fazendo? Para de pegar na minha mão. É impressionante também. Eu sei correr sozinha, me deixa. Aí nós temos também os novos atores da Primeira Ordem, que é o novo Novo Império, né? A bosta da Capitã Phasma. Eu achei que ele ia ser um tipo um Darth Maul, sabe? Jamais. Ia matar alguém ali e ia ter a mesma presença, mas não teve o que ele merecia. Eu confesso que eu nunca achei que ela ia ser tão relevante assim, não. Eu achei que o Kylo Ren ia ser o suprassumo do filme. Mas ele começou tão bem, cara, com aquela primeira cena lá, destruindo lá, matando o Lor Santeca, que é o personagem do Max von Sydow, logo no início do filme. E, cara, depois ele fica tão, tão modorrento, tão chato esse personagem. Cara, ficou um moleque, parecendo um moleque tão mimado, cara. Tão, sei lá, não gostei do que o Kylo Ren se tornou logo depois de meia hora de filme. Mas talvez esse teria sido o objetivo deles. Construir um personagem chato, um personagem, digamos ainda, que tá aprendendo a lidar com a força, né? Que tanto é que no final, aí, dando um jump, que no final o Snoke manda levar o Kylo Ren até ele pra ele receber o treinamento, porque o que ele é isso? Um garoto mimado com uma força inacreditável, né? E talvez tenha sido o objetivo do filme mesmo, passar que ele é um personagem escroto. Afinal, o miserável me mata o próprio pai, né? Isso não tem perdão, vamos deixar isso bem claro aqui, matou o Han Solo, miserável. Mas talvez seja de propósito isso. Inclusive ele tá aqui na minha mesa, olhando pra mim aqui com a sua lightsaber. É, uma coisa que nós precisamos dizer é que se o Darth Vader teve a sua redenção no episódio 6, o Kylo Ren jamais, jamais poderá ter, né? Jamais. Não, exato. Se a Disney colocar o Kylo Ren como salvador da pátria no final do episódio 9, fogo na Disney. Rebelião nas portas do parque. Exatamente. Parks. Fogo lá, taca fogo, queima o Mickey e, meu amigo, não dá. Um cidadão que mata o Han Solo não pode se tornar o herói da galáxia. Não merece perdão. E o General Rux, pra mim, cara, é engraçado, ninguém gostou desse personagem. Todo mundo que eu conversava assim, ninguém gostou desse personagem. Eu adorei aquele discurso dele quando a arma lá, né, que a Primeira Ordem agora tem uma nova Estrela da Morte, né, só que é muito maior e muito mais potente. O discurso dele quando a Starkiller, né, a base Starkiller, que era a arma deles, é acionado, cara, é um discurso que, porra, arrepia. É coisa de Hitler. Convence. É coisa de Hitler. O discurso dele, você vê que, cara, é coisa com raiva, com determinação pra matar. E é incrível. Ele é um cara que motiva, né? Ele te convence do que ele tá falando. Até porque ele trabalha com o Kylo Ren, cara. Se ele não fizesse uma coisa que convencesse, a gente sabe o que aconteceria, né? A gente sabe o que esperar ele ali, a mãozinha ali no pescoço. My father hasn't. I have it. My sister has it. You have that power too. temos também alguns personagens secundários. E aí, por personagens secundários, eu não quero dizer que eles são menos importantes. Alguns até são. Neste filme, alguns até são menos importantes do que todos esses que eu falei aqui. Até, bom, podemos dizer que até a Princesa Leia é um personagem secundário nesse, e Luke também, né? Porque não tem muita relevância nesse episódio 7. Mas temos a Mascanata, que eu achei engraçado. Todo mundo achou ela maravilhosa. Eu achei ela um personagem normal. Engraçado, né? Eu achei o Hux incrível e todo mundo achou ele modorrento. Eu achei a Mascanata modorrento e todo mundo achou ela incrível. Eu não vi nada demais nela. Mas uma coisa que eu só percebi, né, na segunda vez em que eu vi o filme, é que ela fala logo quando ela encontra a Rey, ela... Logo não, né? Depois, em algumas cenas depois, ela garante logo pra dizer que ela não é uma Jedi. Porque ela tem o sabre de luz de Luke Skywalker perdido lá no episódio 5. E, assim, se ela tem um sabre de luz, os fãs já iam falar logo, ah não, ela é uma Jedi, ela é uma Jedi, ela é uma Jedi, ela é uma Jedi. Então, inteligentemente, o diretor do filme já mostra logo que não, ela não é uma Jedi. É louco isso, porque o que aquele sabre de luz está fazendo lá, né? Porque quem é ela para portar um sabre de luz tão importante assim? Porque a ideia, né, o que o pessoal falou é que ela seria o novo Yoda, né? Seria o mestre Yoda, ia passar os conselhos. E nesse filme a gente não vê muita participação dela, né? A gente não sabe o que passou na mente do JJ, dos produtores, pra não dar tanta ênfase nela. Mas eu acho que, assim, esses personagens, eles vão ter mais importância no episódio 8, né? Porque o episódio 7 foi mais pra apresentar, foi mais pra mostrar quem eles são. Então eu acredito que no episódio 8 a gente veja muito mais dela, por ela ser esse novo, entre aspas, Yoda, né? A gente consiga ver mais as intenções dela, o que ela realmente quer e o que ela quer... Por que aquele sabre tava escondido lá com ela. Porque o filme, se você for parar pra pensar, o filme gira em torno desse sabre, né? Tudo ali que acontece, não, o sabre do Luke, eu quero o sabre do Luke, no final a Rey entrega o sabre pro Luke. Talvez a história de todos os Star Wars seja sobre o sabre do Luke, nem seja sobre os personagens ali, seja só sobre o sabre de luz dele. Esse filme gira bastante em torno da procura por Luke Skywalker, né, e acaba ali que a parte principal pra eles, talvez, né, chamarem o Luke Skywalker de volta, né, pra participar da resistência, seja realmente esse sabre de luz com a Rey, né, que aí vem um monte de teorias aí que não é o momento agora pra gente falar sobre isso. Líder Snoke, Supremo Líder Snoke, cara, eu acho que todo mundo pensou que o cara era um gigante. Todo mundo. Eu pensei também. Antes de eu ver que era um holograma, eu falei, não, cara, esse cara aí é sinistro, hein? Esse cara aí, olha o tamanho dele. Até pensei, né, no comecinho assim, passou aquela leve ideia, né? Por que ele não resolve tudo? Por que ele não levanta ali e resolve tudo, né? Mas, que bom que ele não é um gigante, né? Que ia ser meio ridículo isso, né? Eu, pelo menos eu acho, né? Que ia ser meio ridículo se ele fosse um gigante. Não é o Star Wars, né? Star Wars não é isso. Tem esse conceito de seres gigantes e supremos. Pelo menos não agora, né? Vamos ver o que vão preparar daqui pra frente. Não, não tem como. C-3PO ali com seu braço vermelho. Se você não sabe por que o braço vermelho de C-3PO, ele é explicado em uma revista, em quadrinhos, que tem o nome dele mesmo, C-3PO. Mas isso tem a ver com uma missão que ele foi fazer aí pela galáxia. Aí, né? Enfim, é só isso que importa. O Max von Sydow, né, que foi tão bem falado, caramba, temos aí um possível Obi-Wan Kenobi, esse cara vai ser o Obi-Wan Kenobi do episódio 7, 8 e 9, não, esse cara é sinistro, é muito bom, ele é um ator muito bom, não sei o que, e morre logo na primeira cena. Infelizmente, né, cara, eu esperava bastante dele, eu gosto desse ator, esperava bastante dele, mas, infelizmente, não foi muito pra frente, né? No filme ele nem chegou a falar o nome dele, a gente sabe pelo universo expandido aí, pelo IMDB, né? Uhum. Cara, ele, aí, coitado, mal chegou no filme e já tomou ali um headshot. não aproveitaram ele e... Triste, viu? Porque ele tem bem cara mesmo desses Jedi, tipo Obi-Wan, até o próprio Qui-Gon Jinn, né? ele tem essa postura, assim, de Jedi sábio, de um ser sábio, que possui toda a sabedoria do mundo. Mas, no final, não faria sentido, né? Porque o... mais ou menos dizendo, o Luke Skywalker seria o último Jedi, né? Mais ou menos, mais ou menos. A gente sabe que em Star Wars não é bem assim, mas mais ou menos ele seria o último Jedi, né? E claro, né, o cachorro da galera, né, o animal, o pet, o mais querido, o Chewbacca, né, cara? É até errado eu falar que o Chewbacca é um personagem secundário, né? Não, o Chewbacca tá sempre ali, entendeu? Ele é o cara que te ajuda, ele é o cara que pilota o Millennium Falcon, ou é o copiloto, sabe? Ele tem uma importância muito grande, e o Chewbacca pode ser eterno também, né, cara? Que é só pegar um cara alto e vestir um monte de pelo nele. Nesse filme, o Chewbacca original, né? Ele utilizou o Peter Mayhew. Ele participou lá, né, de algumas cenas, mas o cara já tá bem velho, né? Ele não consegue andar direito, anda de cadeira de rodas, tá bem debilitado mesmo. E nesse filme, claro, né, em algumas cenas, a maioria das cenas, eu ouso dizer, foi realmente o dublê do cara e não o Peter Mayhew mesmo. O que não faz diferença nenhuma, né? É, o Chewbacca... Porque ele não fala e ele não mostra o rosto. Nem se falasse, acho que daria pra dublar ali muito bem e bola pra frente, né? Mas ele, o Chewbacca, cara, sem dúvida, assim, faz parte da história. Agora é o novo viajante, companheiro viajante da Rey, né? Aparentemente sim, né? Quando até o Han Solo fala numa cena do filme lá, fala, ó, o Chewbacca gosta de você, né? Então a gente vê aí que tem muita história com o Chewbacca ainda. Acredito que eles não vão dar fim nesse personagem agora. Não tem como. Talvez eles nem matem, talvez eles aposente. Chewbacca não fala, mas resmunga lá que não quer mais fazer parte, que vai se aposentar, enfim. Eu espero muito que a Disney não mate o Chewbacca como matou o Han Solo. A gente não tá preparado pra isso. Tem uma HQ do Chewbacca que... É impressionante, cara, como é que eles conseguiram fazer uma HQ com um personagem que não fala, cheio de humanos em volta que, né, falam normalmente. E faz sentido. No final, faz sentido a história dele, cara. É impressionante isso. E é até interessante de se ler a HQ a minissérie do Chewbacca. Chewie, we're home. Uma das coisas que eu sentaria com a Rey, se Star Wars fosse, né, de verdade, eu sentaria com a Rey e eu falaria assim pra ela: Rey, minha Rey tão querida, como é que você fala que a Millennium Falcon é sucata? Como é que você teve a audácia de falar que a Millennium Falcon é sucata? Tudo bem, ela não sabia, né? Mas, cara, foi uma das cenas mais engraçadas, né? Ela falar ali, né, a Rey e o Finn correndo lá pelo deserto de Jakku, aí o Finn vira e fala: aquela nave ali, a Rey olha, não, aquela ali é sucata, vamos pra aquela ali que é melhor. Aí a nave que eles estavam indo é destruída e aí tá, então vamos voltar pra sucata. E quando fala da sucata, ela mostra a Millennium Falcon. Cara, o cinema que eu fui, a pré-estreia também, foi abaixo. Todo mundo aplaudindo, todo mundo gritando: Millennium Falcon. É incrível, né? Essa nave também é incrível. Chega até a ser um personagem do filme também, né? Sim, sofreu algumas alterações, né? Pouquíssimas, quase insignificantes, mas quem é fã percebe, né? A antena, por exemplo, aquela antena parabólica redonda, é uma antena um pouco mais, né, um pouco mais quadradinha, um pouco menor. E eu achei uma falta de respeito chamar de sucata, né? Mas ela não sabia. Mas se a gente for começar a conversar aqui, a gente vai acabar entrando nos furos de roteiro. Como que o Han Solo não vai procurar a sua Millennium Falcon naquele planeta miserável? Ele fala que procurou e não achou. Como que ele não foi lá, sabendo da existência, como que ele não foi lá procurar essa nave tão, tão significante pro universo, né? Mas isso eu perdoo. Deixo passar, eu entendo. Ele tá velho, não tá conseguindo pensar mais, né? Eu relevo. Mas ele até fala, quando a Rey fala com ele onde tava a nave, ele até fala pro Chewbacca: ah, eu sabia que eu devia ter procurado lá também. Mas acontece, né? Não dá pra procurar também na galáxia inteira, né? Sabe-se lá quantos planetas existem em Star Wars. É, o universo é grande. galáxia, né? E as próximas cenas ali com a Millennium Falcon que ela é mostrada são incríveis, né? O combate na atmosfera em Jakku, com dois TIE Fighters só, né? Incrível. A Primeira Ordem manda dois TIE Fighters só pra pegar a Rey. Achei pouco ali, um pequeno furo ali, mas tudo bem, acontece. Não, cara, o J.J. Abrams é um baita nerd. Vamos ser sinceros, J.J. Abrams é um nerd que sabe trabalhar. Pegou Star Trek, que ninguém queria, fez um baita filme. Pegou Star Wars, fez um baita filme. Aquela cena da Rey pilotando a Millennium Falcon, olha, aquela cena eu me arrepiei todinho, sabe? Eu não pisquei. Eu juro pra você, eu não pisquei. Eu até me ajeitei na cadeira pra ver a Millennium Falcon sendo pilotada, cara. Tudo bem, não era pelo Han Solo. Mas quando ela entra naquele exaustor gigante, sabe? Que ela começa... Nossa, cara, eu até arrepiei aqui. Porque é muito bem feito, cara. É muito bem feito. É um filme de fã pra fã. É isso. É tudo que a gente queria ver. É um filme de fã pra fã. Soube aproveitar os efeitos especiais com a Millennium Falcon. É, cara, aquela cena dela andando ali, sabe, fazendo aquelas manobras. Ai, meu Deus. O Finn atirando nos TIE Fighters do mesmo jeito em que o Luke atirava nos TIE Fighters. Nossa. No episódio 4, né? Incrível. O mesmo efeito visual ali de mapa, né? No radar, melhor dizendo, no radar daquela área ali de atirar, né? De combate ali. É muito incrível, cara. Muito incrível. Não, é sensacional, cara. É um filme de fã pra fã. Tem muito fanservice ali. Nessa cena pequena, é sensacional. Sensacional, não tem nem o que dizer. É só essa é a minha expressão pra sensacional. O que você achou daquela cena em que a Rey acha o sabre de luz lá que tava com a mascanata? Tem muita ponta solta, isso aí a gente tem que reconhecer, tem muita ponta solta, né? Tem o motivo, como que aquele sabre de fato foi parar lá dentro, como que a Rey sentiu, né? Todo aquele sonho que ela teve, todas aquelas visões que ela teve. Ali deixa bem aberto sobre a Rey ser filha do Luke. Deixa bem aberta essa possibilidade dela ser a filha do Luke, o que tornaria a história muito mais problemática, né? Porque a gente sabe como é que é a família Skywalker. Eu achei um pouco gratuito também, mas é compreensível pelo fato de no final fazer aquela ligação dela ir até o Luke e entregar o sabre de luz pra ele, entendeu? Então ali a gente vê que é uma ponta meio solta, meio amarrada ali, né? É aquele nó que você dá pra continuar costurando. Eu achei ok. Ok, um pouco gratuito, mas é ok. Ela fica ali bem a hora esticando a mão pro Luke pegar o sabre, né? Tá quase falando ali, pega esta porra, seu velho. E ele não pega. Então, cara... É o primeiro filme só, né? É o primeiro filme de uma trilogia. Não dá pra você esperar que um filme explique tudo que é mostrado, né? Lost teve aí 5 temporadas, não explicou tudo. Como é que vai um filme explicar tudo de uma trilogia, né? E, cara, o J.J. Abrams é um filho da mãe, né, cara? O cara deixou ali o filme pronto pra várias pontas soltas pro próximo diretor vir amarrar tudo, cara. Ele não estabilizou nada. Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, ele deixou o próximo diretor livre pra fazer continuar a história. Isso é irado, cara, isso é irado, sabe? Até o final de Star Wars ali, que é o Rey segurando meia hora o sabre de luz, ele deixou ali pro outro diretor fazer, né, que parece que não vai ser ele, vai ser outra pessoa, e ele deixou um filme ali pra outra pessoa fazer. Deixou diversas pontas soltas pra outra pessoa amarrar da maneira que ela quiser, cara. Isso foi sensacional. Palmas pro J.J. Abrams, porque ele soube fazer um filme muito bem feito. O diretor de Godzilla vai fazer Rogue One, e o Rian Johnson, ele fez Looper aí, outros filmes, poucos filmes que ele dirigiu alguns episódios de Breaking Bad e tudo mais, mas poucos filmes ele dirigiu e vai dirigir o episódio 8 aí, então ele tem essa bomba na mão dele aí depois de J.J. Abrams. Quero só ver o que ele vai fazer com esse filme, né, cara, ele tem que manter o nível. É isso que é o complicado, né, manter o nível. Não me venha falar que o Rey é filho de Han Solo, que isso eu não aceito. Ou que a Rey vai ficar com o Kylo Ren aí também. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, sério mesmo. Eu tenho um pouco de medo sobre isso. Falando de Rey e Kylo Ren, aquela cena da luta da Rey e do Kylo Ren foi incrível, né? Logo depois de uma cena de luta de sabre de luz do Finn, que desmistifica essa coisa de somente os Jedi podem usar sabre de luz, né? Quem conhece um pouquinho pouquinho do universo expandido sabe que não é exatamente assim, mas e logo depois ali, né, a Rey puxando o sabre de luz na frente do Kylo Ren, uma cena incrível também, né? Até dá pra gente voltar um pouquinho na cena que ela manipula o Stormtrooper, que foi interpretado pelo Daniel Craig, né? Do 007. Ele jamais será um 007. Olha aí, hein? Polêmica. Mas ali foi a primeira vez que ela realmente usou a força, né? A primeira vez ela tenta, não consegue. Aí a segunda vez ela se concentra, ela sente a força trabalhando, né? Aí ela dá ordem e o Stormtrooper obedece. E nessa cena também desse embate de força, né, cara? Você pode ver que o Kylo Ren é um merda, é um bostão, porque ele tem treinamento. Ele sabe que ele tem a força. A Rey não. A Rey teve uma única experiência com a força. E ela deu um cacete no Kylo Ren, entendeu? É uma vergonha pra ele isso. Mas foi bem legal, cara, esse embate das duas forças, assim, da força dele com a dela, né? Dela também sentia ali a presença da força, ela também sentia ali a força na física também, né? Que depois ela bate no Kylo Ren com raiva, com o sabre de luz, né? Aquela cena é irada, cara. Dela batendo com raiva nele e só souberam aproveitar isso. Não ficou uma coisa idiota, uma coisa tosca, né? De que só porque ela é personagem principal, a gente vai encher ela de força e vai acabar com o Kylo Ren. Não. Souberam ali equilibrar as coisas. Isso que foi legal também. Lembrando que o Kylo Ren, ele estava machucado, né? Que ele tomou um tiro no abdômen do Chewbacca com aquela arma super potente dele, né? Essa arma dele, essa aí tem história pra contar. Porra! There has been an awakening. Have you felt it? Na verdade, com o Daniel Craig aí, o fajuto James Bond, não foi a primeira vez que ela usa a força, né? Ela usa a força antes com o Kylo Ren, quando ele tenta retirar algumas informações dela. Não sei se você vai lembrar. Sim, basicamente é quase na mesma cena ali, né? Ela tá amarrada ali e ele vem e tenta tirar as informações dela. E quando ele tira aquele capacete, cara, com aquele narigão, pelo amor de Deus, cara. Aquela nareba lá, misericórdia. Aquela nareba, aquelas orelhas parecendo o Dumbo. Muito cara de mimado. Muito, muito cara de mimado. Ai, cara. Dá pra trocar o ator, não? Fazer tipo episódio 6 ali, quando nas primeiras versões era o Darth Vader mesmo, né? No finalzinho ali do filme Fantasma, e agora é o Anakin novo. Dá pra mudar o ator, não? Porra. Quem sabe daqui uns 20 anos, né? Acho que pode mudar esse atorzinho aí, hein? Sei lá. Mas eu gostei dele porque ele entrega o que ele promete. Cara de moleque mimado, que se não tem o que quer dá piti, né? Cara de gente que não sabe controlar, acha que sabe controlar a força, quando na verdade não sabe, né? Então a gente, no episódio 8, cara, a gente vai ver muito disso. Ele recebendo treinamento lá do Snoke e a Rey também, né? A gente vai ver aí como é que ela vai ser essa relação Rey-Luke Skywalker. E vamos ver. É bem provável que a gente veja uma grande luta entre os dois, cara. Já no episódio 8. Estou ansioso por isso também. Sabe quem é... Sabe o que, que o Kylo Ren me lembra? O personagem do Lúcio Mauro Filho no Zorra Total. Aquele que falava... Papi! Puta que pariu. Cara, esse me lembrou demais. Demais, cara. Demais. Ainda mais quando ele pega o sabre. A coisa não dá muito bem pra ele. Ele pega o sabre e começa a destruir as coisas. Puta, aquilo ali foi muito papi do... Acho que era Patrick, mano. Porra. Que coisa ridícula. Como pegar um personagem e destruir ele, né? É. Então, como eu disse, né? Começou tão bem, mas no final... Era só ele não ter tirado o capacete. É, bom. Só isso. A gente tá mesmo fazendo isso? BB-8, segura firme. Vamos para as considerações finais. Fale aí a sua nota e o que você achou aí, um apegado geral sobre Star Wars, episódio 7, O Despertar da Força. Podem me chamar de beat de Star Wars, podem me chamar de fanboy, sou mesmo, gosto, e eu dou 10 pro filme porque eu me diverti, sabe? No cinema que eu fui, eu assisti duas vezes no cinema. O cinema que eu fui a primeira vez, as pessoas aplaudiram, sabe? É uma experiência inacreditável quando você assiste o filme com pessoas que realmente querem ver o filme, tão ansiosas pra ver o filme, que são fãs também. Cinema lotado, lotado. Tinha gente de, entre aspas, cosplay, né? Porque amarrar o cabelo igual da Leia não é cosplay. Vamos deixar isso bem claro, né? Mas, cara, foi irado, irado. As pessoas aplaudiram, as pessoas... É, sabe, quando apareceu o R2-D2 a primeira vez, eu fiquei de pé e aplaudi junto, porque é o meu personagem preferido de toda a saga. E ter essa experiência também me ajudou a ter uma visão diferente do filme. E, cara, o J.J. Abrams, como eu falei, ele é um nerd que sabe fazer um filme bom, que sabe trabalhar, que sabe pegar uma franquia que já tá morta, né? O Star Wars tava morto até a Disney comprar. E trouxe de volta, deu aquele up na série, que deu aquele up no... Caraca, me fugiu a palavra, não é sério. Na franquia, deu aquele up na franquia. E tamo aí, todo mundo tá ansioso de novo pra ver o Rogue One, pra ver o episódio 8, pra ver os filmes de Star Wars de novo, né? Eu gostei muito, dou 10 mesmo, 10 de 10, e que se dane as pontas soltas aí, isso não me incomodou. E cara, eu espero muito de coração que o episódio 8 seja tão bom quanto. Sério mesmo, eu fiquei emocionado quando eu vi. Eu tenho um vídeo rápido no meu Instagram que eu gravei quando entra aquela letra de Star Wars, sabe? Uhum. Quando a música vem e pam, tan, tan, tan. Nossa, cara, meu Deus, cara, eu chorei pipoca na hora. Mas a minha nota é 10 de 10. 10 de 10, por diversos motivos, porque é um filme que eu gostei, cara. Eu gostei, assisti duas vezes no cinema, já assisti duas vezes em casa. E que venha mais Star Wars, por favor, me dá mais Star Wars. Não é um filme perfeito. Ele tem algumas coisas ali que eu não gostei. Por exemplo, existe uma coisa em Star Wars que é muito significativa, principalmente no episódio 1, 2 e 3, que é a trilha sonora. A trilha sonora da nova trilogia, ela é excelente. Tem diversas músicas que quando toca você já logo lembra. Opa, essa aí é música do Senna tal, episódio tal. Essa música aí é o nome dessa música, isso. O nome daquela música é aquilo. E em episódio 7 não tem muito disso. É, a trilha sonora toda, a composição toda da trilha sonora do episódio 7, eu achei realmente bem fraca, um trabalho bem fraco do John Williams. Talvez um dos trabalhos mais fracos aí dele, né? Eu tava muito em negação, cara, do Kylo Ren, aquele moleque chato pra caralho, ser filho do Han Solo e da Leia, até a cena em que o Han Solo morre ali, né, que ele fala... Ah, meu filho, não sei o quê. Cara, eu não queria acreditar que o Kylo Ren era filho do Han Solo e da Leia. São dois personagens tão bons. E tem aquele moleque chato pra caralho moleque, lá, como filho. Moleque escroto. Teve uma outra cena que, cara, ela foi tão curtinha, mas foi tão legal, que foi um encontro de... R2-D2, C-3PO e BB-8. Nossa, cara, nem me fala. Todos os droids ali reunidos aos pés do Jedi R2. E eu sinceramente acho que o C-3PO ia colocar os dois malucos se fossem os três numa missão, hein? Porra! Porque a característica do BB-8 é um pouco parecida com a do R2, né? Você vê que ele é um droid destemido. Por mais fofinho que seja, né? Ele tem um pouco ali da característica do R2. Eu até arrisco falar que vale um filme só dos droids. Não um filme, mas talvez um curta. Uma animação, talvez. Como já teve lá em 1990. Sim, pode ser. Eu acho válido. Eu gosto dos droids, cara. Eu gosto. Até do C-3PO eu acho divertido. Mas o preferidão mesmo é o R2, o Jedi. Quando o Han Solo e a... O Finn, todo mundo chega ali na base Starkiller, né? Eles pegam a Phasma pra procurar algumas coisas ali. Enfim. É, e o Han Solo faz uma piada de jogar a Capitã Phasma no compactador de lixo, relembrando lá o episódio 4. Em que o Han Solo, a Leia e o Luke foram parar no compactador de lixo. São essas pequenas coisas aí, uns pequenos easter eggs no filme que são excelentes, né? Apesar da Starkiller ser uma coisa muito maior, muito mais poderosa do que a Estrela da Morte, ela jamais, jamais será tão significativa, tão impactante como a Estrela da Morte era, pra mim, pelo menos. Não porque ela foi destruída duas vezes. Não, não é isso. É porque, cara, sei lá, a Estrela da Morte é a Estrela da Morte. É uma coisa muito mais sinistra. O nome dela é muito mais sinistro do que base Starkiller. Apesar de Starkiller era o primeiro nome do Luke Skywalker, ok. Foi também o personagem lá do jogo Force Unleashed, ok. Mas é a Estrela da Morte. É muito mais impactante do que uma base Starkiller, muito mais poderosa, muito maior, muito, não importa. Estrela da Morte sempre será muito mais impactante do que uma base Starkiller, ou, ouso dizer, qualquer outra arma em que a Primeira Ordem venha a construir. Dito tudo isso, eu disse lá no início do podcast, quando eu falo de Star Wars, não tem como não ser passional. Não tem como eu não ser passional. Por isso, mesmo não sendo um filme perfeito, ele não precisa ser um filme perfeito para ganhar nota 10. Ele só tem que ser um filme acima da média dos muito bons, né? Existem outros filmes muito bons aí que talvez não mereçam nota 10, porque realmente não merece, simplesmente não merece. E Star Wars, cara, ele merece nota 10, e aqui eu acho que esse vai ser o primeiro filme com duas nota 10, né? Olha aí, cara, nota 10 também. É, o primeiro filme com duas notas 10 nesse, e aí vamos ver, né? Star Wars Episódio 7, com certeza nota 10. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Você que tá ouvindo aí, talvez você não concorde, mas, cara, ele traz... Star Wars Episódio 7, ele traz tudo de volta. Ele é um filme de fanservice. Ele traz tudo de volta pra você. Fala, você quer R2? Toma R2. Você quer Han Solo? Toma Han Solo. Você quer C-3PO? Toma também. E é isso. Isso é Star Wars, cara. E traz essa magia de novo de quando foi episódio 4 pros dias de hoje. Por favor, Mr. Play, pra quem ousou aí ficar ouvindo esse que foi o nosso maior episódio, pelo menos aqui no bruto, né? No episódio final também vai ser o maior episódio, com certeza. Dê aí o seu jabá. Como sabem, né? Esse aqui já é o quarto podcast, acredito que quem tá acompanhando já deve saber, mas eu sou lá do site omisterplay.com, do Playcast. Estamos lá toda quinzena com um Playcast novo pra você, toda semana com um texto novo. Agora a gente fez uma gravação sobre o Diversão Offline que ocorreu lá no Rio de Janeiro, então se você é do Rio de Janeiro e foi no Diversão Offline ou na Semana Internacional de Quadrinhos, já deve estar no ar o nosso episódio sobre Diversão Offline, que a gente foi lá, conversou, entrevistou o pessoal do Capa Comics que ajudou também a realizar os eventos, tá bem divertido. Se você quiser também ter um contato direto comigo, conversar comigo, tem as minhas redes sociais, tem o meu Twitter, @LucasCassimiro, você pode seguir lá. Tem o Twitter do site, @OMisterPlay. Tem o Facebook, OMisterPlay, também. Você pode ir lá curtir a nossa fanpage. E tamo aí, cara. Se quiser falar comigo, é só entrar em contato através dessas redes sociais que a gente vai trocar uma ideia. É isso aí. Entre em contato também comigo pelo @Bessa23. Ou entre em contato com o Twitter do Nerdices Abessa, que eu que tomo conta, então você pode falar comigo nos dois Twitters. O Twitter do site é o @NerdicesAbessa. Gente, vamos lá, falem comigo nos comentários também no site, se você quiser deixar comentário, vai lá, fala o que você achou do episódio 7, se a gente deixou alguma coisa passar aqui em branco, ou se a gente falou alguma coisa que vocês discordam veementemente, falem lá nos comentários, podem mandar e-mail também, nerdicesabessa@gmail.com, beleza? Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.